triste namorei, mas você me desprezou. Eu confesso que chorei, senti falta desse amor. Se você não mais voltar, eu não sei o que vou fazer. Se quiser me procurar, eu me entrego pra você. Nunca se arrependerá, se provar meu doce amor. Deixa então eu te mostrar qual o jeito que eu sou. Sua boca vou beijar, você vai sentir prazer. Vou fazer você gozar, do seu corpo vai ferver. Vem agora, pra minha vida, porque minha alma está perdida. Traga seu beijo, pra minha boca, é meu desejo me deixar louca. Uma vez te namorei, mas você me desprezou. Eu confesso que chorei, senti falta desse amor. Se você não mais voltar, eu não sei o que vou fazer. Se quiser me procurar, eu me entrego pra você. Nunca se arrependerá, se provar meu doce amor. Deixa então eu te mostrar qual o jeito que eu sou. Sua boca vou beijar, você vai sentir prazer. Vou fazer você gozar, o seu corpo vai ferver. Vem agora, pra minha vida, porque minha alma está perdida. Traga seu beijo, pra minha boca, é meu desejo, me deixar louco.